Bênção e maldição, assim falou o Henri Cristo. Da parte de meu Pai, Senhor e Deus, vos explico, meus filhos, o verdadeiro significado de bênção e maldição. Meu Pai me reenviou à terra como Senhor das Palavras. Até agora, nenhum estudioso doutor em letras soube nem poderia explicar o que realmente é bênção e maldição. Bênção, meus filhos, é a vivificante presença do Criador e a maldição é a ausência. Aos infratores obstinados da lei divina é reservada a maldição do Senhor, que nada mais é do que o desprezo do Senhor. Na história bíblica há registros de cidades amaldiçoadas. Sodoma e Gomorra foram lugares que o Senhor Deus, meu Pai, desprezou ao ver a violação da sua santa e eterna lei. Os efeitos naturais se produzem em consequência da retirada da bênção. Naqueles tempos, foi derramada a chuva de fogo e enxofre que exterminou a todos. Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25. Jerusalém também está sob maldição. Até hoje cercada de exércitos inimigos por todos os lados, desde que eu disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas os seus pintos, e tu não o quiseste. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus, capítulo 23, versículo 37. O dia em que seus habitantes derem as boas-vindas ao Filho do Homem, então a bênção do Senhor voltará a pairar sobre aquela cidade. Se ele despreza um dedo sequer de vossa mão, esse dedo apodrece. Assim sucessivamente, acontece a cada parte de vosso corpo que usais contra o Senhor, para que no purgatório da expiação saibam que meu Pai faz justiça na terra. Na condição de juiz, sou obrigado a informar o tipo de castigo que receberão os que persistirem em violar a lei divina. Deveis temer a maldição do Senhor, meu Pai, pois seu desprezo, o desprezo de meu Pai, é o maior castigo que o ser humano pode receber. Sem a bênção de Deus, o corpo não anda, o sangue coagula, afloram toda sorte de enfermidades e dores. Nos tempos de Moisés, como castigo e maldição ao faraó, pela dureza de seu coração, aconteceu, pois, que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó que se assentava sobre o seu trono, até ao primogênito da escrava que estava no cárcere, e todo o primogênito dos animais. E houve um grande clamor no Egito, porque não havia casa onde não houvesse um morto. Êxodo, capítulo 12, versículos 29 e 30. Neste caso, foi a suprema maldição, porque o Senhor tirou dos rebentos egípcios o espírito e a centelha de vida presente em todos os seres que se movem sobre a terra. E o faraó, desamparado pelo Altíssimo, viu o filho fenecer em seus braços. Assim como só Deus amaldiçoa, só Ele pode abençoar. Se o Criador Supremo abençoa uma árvore, ela produz frutos viçosos e saudáveis. Ao contrário, se Ele a amaldiçoa, tornar-se-á estéril. Há cerca de 2000 anos, uma figueira que foi amaldiçoada secou. Mateus, capítulo 21, versículo 9. Assim se sucede também aos seres humanos. Se um casal tem a bênção de Deus, sua prole nasce saudável. Ao contrário, se estiver com a maldição, nascem descendentes doentes, sem braços, sem pernas, aleijados, a fim de purgar pelos pecados de anterior encarnação, e pagam juntos com os genitores o débito com a lei divina. Eu não quero viver na terra um só segundo sem a bênção do Senhor. Para tanto, jamais o desafiarei. Meu Pai disse que eu deveria explicar isto aos meus filhos, pois na pureza do meu coração, na minha simplicidade, eu presumia que todos soubessem o significado destas palavras. Que a paz seja com todos, meus filhos.